Azul 4089, autorizado Ledo, está presente. Gol 1328, identifica a chegada Mari, desce até o 050, está presente TAP. Está presente TAP, descendo 050, gol 1322. 100 graus, 109, repouso, pista no zero. Repouso, pista no zero, gol 697. Passaredo 2230, no solo 12, na Lima, chame solo 12.9. 219, boa. Estou aceitando o visual com a aeronave na pista do zero, autorizado, vai na cauda, senhora, vai direto pro pátio, não vai nem utilizar a pista do 7. Provenço, Leitão, com vento 110 graus, 099, a retaguarda no mesmo, reporte solo controlado, novembro, Leitão. Solo controlado, reporte para Samu. Salvador, boa tarde, passarei 2230, desculpa, não sei se foi. Passarei 2230, livro táxi via... Lima, para a remota 14 do pátio principal. A 14, 2260. Sala 141, identifica a chegada Golf, desce até 0620. Estado, reposte solo controlado. Solo Salvador, boa tarde, Guarani Aero 7, Livrão. Voo no 697. 7, Livro, táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 5. Alfa, Juliette, o 5, no 697. 0672. Estabilizou? Estou aqui, 3296. Torre, 102.95. 2.95. Azul 4089, prossiga. A Azul passando o voar outro ou só foi a outra posição da aerovia? Não, a saída após ver da Eudes, confere. Tudo outro, obrigado. Então, quando falou de no meio, bom dia. 3, 2, no meio, tráfego avistado. Livre pouso, piste no 0, vento 120 graus, 10, nós. Livre pouso, tanto 3, 2, no meio. Bomba 09, identifica. Contato radar pela posição coral. Bora pro de Mari para interceptar a chegada. Mari, reporta a descida. 061 Fatona, autorizado até o fim. 0620, 60. 060, muito obrigado. Volume 328, terça para 3.010, ajuste no 015, sem restrição. 3.000, sem restrição, no 015, no 322. O Chanel 6141, desce para 4.000 pés, ajuste no 095. Rumba 09, desça para o 050. Trip 5240 identifica, chegada Mari, desça até o 050. Chegada Mari, está autorizada até o 050, Trip 5240. Tá, 3216 do Salo de Noite, chame só o Leão 21 decimal 9. Obrigado. Papa Charlie, Sierra Tango, prossiga, bom dia. Com 804, Pushback acionar na posição 6. Posição 62, vou no 806, aguarde um instante. Temos a aeronave da companhia aí que vai taxiar a partir daqui do gate 8. Aguarde um instante. É, tá aguardando. Voo no 754. Eu sigo o táxi pelo pátio em Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Fala, voo no 607. Voo no 1000, prossiga. Ok, voo no 1000. Assim que o plano chegar no sistema, eu chamo o senhor para cópia. Passaram já 270, é isso? Isso, 270, ciente, assim que chegar o plano, já volto com o nível 270 autorizado. Aguarde na escuta. Obrigado. Fala, boa, 3216. 3216, mantenha a posição antes da Juliette. Gate ocupado pelo Airbus da companhia. Mantenha a posição da Juliette, tá? 3216. Vou no 806. Tráfego da companhia passando através do 262, livre, puxar e acionar, chama táxi. Eu vim pro CBC Maragô no 1806. O Papa Papa Charlie Sierra Tango, é o solo. 5240. Na escuta, prossiga. Confirme como recebe o controle. Alto e claro. Sente, foi chamada 3 vezes sem nenhum contato com o trip. Vai subir até qual altitude? 4.5. 09, desça para 4.000 pés e ajuste no 05. Agora para 4.000, cara. TP 5447, boa tarde, sente daquilo. Autorizado, alinhada de colapso no 0, vento 130 graus, 0 norte. Ok, a sua posição foi modificada agora para a posição 05 do pátio 3. Ingresse agora na Juliette e após esquerda novamente para o pátio 3, próximo aos ATRs da Trip. Posição 05 do pátio 3, ingresso na Juliette. Quebec, aguarde cópia pra Cairo Lorenzo. Chamar o tempo, é 6721? Autorizado a Buku, a do pro Web 6721. A Buku, 6721, muito obrigado. Vou aguardar a tentativa, só por gentileza, coordena nível 120. 120, será coordenado, aguarde um instante. Obrigado. Chamou o solo? 21, Recife 2545, alternadora 2685. 2545, 2685, obrigado, uma boa tarde. Gente, Índia November Alpha, é o número 612, para cópia, aguarde. Bravo, que Luiz, que eu no 1510, corredor Veracruz, reporta Paripe, ingressando Interlagos. O Charlie Serra Tango, solo Salvador. Cono 328, Torre, 118.95. 18.95, graças. Motor de gol, Cono 754, decolado, subida Cuca, cruzando 2900 para 390. Cono 754, contato radar 390, saída Puca. Autorizado 390, subida Puca, com 7954. Bravo Cruz, que mantém o no 1010, hoje chama 095. Controle para acender ao nível 145. O controle opera em 120 decimal 8. A torre 1895. E o código transponder. Eu acione o 0117, Charlie Serra Tango. 2010, o ajuste no 095, está livre LS, reporta estabilizado. É o 41-2000, com o 095, poderia voar duas, né, Charlie? 1039, ele pousa pista 1-0. Autorizado, pousa no 0, gol no 322. É o número 2 na aproximação. Mantenha a chegada, a porta estabilizada. Deu e pelou, senhorita. Táxi 1806, 107, 2 e 1, Salvador. Gente, aguarde táxi com 1806. Tuna descendo para 4000, 1025, 5240. 1806, táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 1018-95 a torre. Boa viagem. Táxi, uma espera 1895, obrigado, até a próxima, 1806. No 600, cópia. 600, autorizado, Natal, nível 270, via Up Zulu 1-0. Decolagem da pista 1-0, curva à esquerda, subida é a Puca, transição Zipar, Controle, 120 decimal 8, o transponder 5067. Correto, vou no 60, chame para o pushback e acionamento. Trip 5447, cópia. Prossiga. Autorizado, barreiras, nível 200. A decolagem da pista no zero, curva à esquerda, subida Momo, após Momo Cogibo e após Cogibo, conforme autorização do controle para prosseguir direto para Lapa. O controle opera em 120 decimal 8, o transponder 5057, trip 5447. Autorizando, Marinhas 200, derrota 10 por esquerda, subida é Momo, após Lônibo, após Lapa, e prossegue na navegação. 1208, controle 5057, transponder TP 5447. Ok, o trip 5447, a posição após Momo é a Cogibo, é Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme, é conforme carta. E após essa posição, direto Lapa. Ok, Cogibo após Lapa, trip 5447. Vitor Mike Quebec, cópia. Mil pés, corredor Axé, decola da 17, curva à direita, o controle 120, decimal 8, torre 1895, transponde ao padrão 0161. Decolagem 1806. Deixa minha torre 1895 para acionar e bom voo. Salvador, boa tarde, 6149, chanel final do 10, baixou e travou, passando sempre agora. Chanel 6140, tráfego avistado, continua em aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste no 0105. 0105 no aguardo, 6141. Ember, ingresso nos corredores visuais em Salvador, descendo para 1500 pés, reporta Vera Cruz, o ajuste no 0105. Pronto, 4. Autorizado, Ilhéus, nível 120. Prossegue na Whisky Uno até Ilhéus, na decolagem da 10, curva à direita, subida Coral, controle 120 decimal 8, o transponder acione 0263. Estou presente. 20 via Whisky Uno até Ilhéus. Decola 10, direita, saindo autorizada Coral, controle Salvador 208 e o transponder 0263443463. Correto, chame pronto no portão 7, azul 4463. Isso. 208, seja. O Chanel 6141, check time de pouso, pistão 0-21-40 grau 08 nós. Livre pouso, 90, 6141. 806? É isso aí, 806. Voo no 806, contato radar 230, sai da PUC. Na PUC, na sua escola. Voo no 754, Recife, 2545, alternado no 2685. Cal, Salvador, Salvador, mil pés, corredor forte, decola da 17, curva à esquerda. O controle 120 decimal 8, torre 1895. O transponder é o 0171, aguarde para o cotejamento. Bono 328, autorizado testar na Juliette, portão é o 4. Portão 4, Bono 328. Índia November Alpha, coteje. Confirma a velocidade do Lima Kilo Bravo. Gente, vou etapa e o Lima Kilo Bravo, reporta descida. Tá bom, chamou. 463. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 463. M1-4-1-Solos-3-2, livre direito, chame solo em 1-2-1-19. 1-2-1-19, tem mais três. Já volta a rotatória. 5-2-4-0, vai reduzir um pouco a velocidade agora. Gente, 3-5-2-4-0, está livre LS, a porta estabilizada. Está estabilizado, 5-2-4-0. 61-941, Oceanel, livro, combatente. Boa tarde, Oceanel 641, livro táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, camarada, Juliette, qual é a temperatura de solo para o banheiro? Temperatura agora é 2,9 graus. Para o táxi tripe 5447 com 30 a bordo, 5 horas operando Brasil. Gente, tripe 5447. Livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal de Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, Goiás. Pátio 3, principal, Índia, ponto de espera 1895, 5447. Tá 3193, cópia. Classifica 3193, tá cópia. Autorizado, Galeão, nível 360, via Fisuluno 0, atende MAP e após conforme o plano, a decolagem da 10, curva à direita, subida da EL, após da EL, Leda e após Bridge, para interceptar o Fisuluno 0. Controle 120, decimal 8, acione 5047, o TAN 3193. 360 autorizado, decola da 10, curva à direita da EL, Leda, Bridge, Apesulu 10, depois Irmata, comprando o plano 5047, 208 e 18 na situacional, TAN 3193. TAN 3193, monitore, mantenha a frequência 1219 do solo para o pushback e acionamento, o cotejamento está correto. Da Juliette, prossiga para o portão 612, o Chanel 1141. 6141, após o trip, prossegue para o 612. Bravo pro Luiz, que visual com o 7. Senhor, está autorizado o nível 350 via Peruísque 58 até Orago e após direto Maceió. A decolagem é da 10, a primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, 5072, é o transponder. Gente, com 924, Salvador Maceió, seguindo a 350 na Puca Caju, primeira prometida, pista 10. Aqui é Peruíbe 8, Orago, depois Orago Maceió. 308, Samaná, Salvador, 0728, telefone, 1924. Correto, chame pronto para o pushback acionamento. Com 924. Samaná. 4463, para o táxi, 90, a bordo, a bordo, 2 horas, tocando, Salvador. Será? O número 09, final, visual baixado e travado. Rumba 09, continua a aproximação, segundo para pulso. Gente, número 2. Espera, 10, relaxa minha torre 1895. Já está vendo o gente que está aí, ali a porta, utilizado. Rápido, está tudo certo, que é você para o que boa tarde, Gono 394, informação, quilo. Confirme para o som? É o Gono 394, com aquilo, 360 para o Galeão. Aguarde a cópia, Gono 394. Agora. Solo TAN 305, 360, Guarulhos, informação quilo. A Guarda a cópia, então 3805. Guarda. Charlie 150 para a Estrela 3601, 7 na hora de terminar sua aproximação. Entendi. Bravo que Luiz, que faça 360 pela esquina, reporte receptando. Trip 5240 no solo, ao 37, Lili direito no solo no 21.9. Boa. 190, 140 graus, 109, livre pouso, pista 10. Livre pouso na pista 10. Show 3, 3 aquilo. Posição é a terceira do Pátio 3. Pátio 3, está ingressando aquilo, posição 3, 5, 2, 4, 0. Solo 3193, ação, pushback, acionamento. Tá, 3193, aguarde, temos a embargada, taxiando pelo pátio, aguarde a autorização. Escuta para puxar o 3193. Galeão 360 é o nível, via peso Lono 0 até SMAP, após conforme o plano, a decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5070. Positivo, 394 autorizado, Galeão 360, conforme plano, Léo, Leda, Bridge 208-5070. Correto, chame pronto, portão 5, Golo 394. Chama lá. Para o pushback, acionamento, Golo 600, na linguagem. Pegou no 600, para fluidez no pátio, o senhor vai iniciar simultaneamente com o rebote da tanque no gate 1. Ambos os tráfegos serão autorizados simultaneamente. Tá, então está autorizado, confirma. Negativo. Solo, passareto 2230. Passareto 2230, aguarde cópia, vitória da conquista. Grande vitória da conquista, repetitivo. Gente. Portão 3193, autorizado por pushback acionamento, chame táxi. Chama ataque 3193. Ou no 600, autorizado o pushback e acionamento, chama o táxi. Pushback e acionamento, 3805, cópia. Cópia, 300. Autorizado Guarulhos, nível 340. Via Pesulu no 6, até Belo Horizonte, após DCT Trive. E após Trive, Poços de Caldas. Decolagem da 10. Curva à direita, a subida da El, após Leda e após Bridge, o controle 120 decimal 8, acione 5071. Expedição 340 Guarulhos, apesulo no meio até Belo Horizonte, decola da 10 com curva à direita, da El, Leda, após o Bridge, controle 108, transponder 5071, nós estamos tomando a rota, se pode ter Belo Horizonte, Trive, direto para o ponto. Tá correto, em Bridge, o senhor intercepta o Pesulu no meio e consegue conforme. Para Bridge, Pesulu no meio, Trive, ponto. 3005. Correto, e chame pronto no gate 11, o TAM 3205. Já está pronto, no 11, TAM 3205. O senhor é o número 1 no setor, tendo aí um Boeing da Gol iniciando à sua direita no gate 9, aguarde a autorização. Aguarde a autorização, passarei 223.